amassa, amassa, amassa. Deixa de dente de manhã, vai correndo na cozinha e pega o pau do macarrão. E traz o sal, a farinha e o fermento, que eu não dou moleza e já vou metendo a mão. Nesse balanço vamos amassando a massa, que o molho tá no ponto lá em cima do fogão. Se tu não sabe como é espichar a massa, vem comigo que eu te ensino a preparar a refeição. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Amassa, amassa, amassa, amassa. Pega o pau de macarrão. Amassa, amassa, amassa. Vem que a menina deixa de dente de manhã, vai correndo na cozinha e pega o pau de macarrão. E traz o sal, a farinha e o fermento, que eu não dou moleza e já vou metendo a mão. Nesse balanço vamos amassando a massa, que o molho tá no ponto lá em cima no fogão. Se tu não sabe como é espichar a massa, vem comigo que eu te ensino a preparar a refeição. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Amassa, amassa, amassa, amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Amassa, amassa, amassa, amassa. Mas Fernandinho, vale. Vamos mostrar pra essa galera como é que sai massa bem gostoso. Ah, vamos mostrar. Vamos mostrar. Todo mundo aprendendo a coreografia com a gente, bem gostoso. Olha só como é que faz. Vamos pega amassar com os garotos, bem gostosinho. E amassa essa massinha. Vem com a gente assim. Vamos ver todo mundo juntinho com os garotos. Aí quero ver. Amassa. Ah, aprenderam? Essa é a nova coreografia aí. Do Tchê Garotos. Amassaram bem gostoso. O macarrão tá aqui. Vamos ver de novo aí, todo mundo juntinho. Tchê Garotos. Vamos balançar. Todo mundo junto com a gente aí. Vamos lá, quero ver. Pega o pau de macarrão. Amassa, amassa, amassa. Amassou, gostou.